Declaro aberta a sessão ordinária do dia 9 de fevereiro de 2010. Convidamos a senhora Maristela para fazer a leitura do texto bíblico. Quem constrói a sua casa à custa do outro, e como aquele que amedronta pedras para construir no inverno. A reunião dos pecadores é como um amontoado de estopas, sem fim será a fogueira. Eclesiásticos, capítulo 21, versículos 9 a 10. Palavra do Senhor. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão do dia 2/2/2010. Ata número 1. Ata da segunda sessão legislativa ordinária do primeiro período do biênio 2009-2010, da legislatura 2009-2012. Primeira sessão plenária ao segundo dia do mês de fevereiro de 2010, às 19 horas e 15 minutos, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores: João de Val Aramone, presidente; Antônio Adir de Lara; Fabrício Duarte Lopes; Olga Stosch, primeira secretária; Adelir Castilho Maldani; Anjo Américo Branco Cheminder; seu Agostinho Bassani; Edilson Vaz, vice-presidente; Aguinaldo Bujanski de Jesus. Havendo o número legal, o presidente declarou aberta a sessão e anunciou expediente de mesa. Após lida a ata, foi colocada em votação, aprovada por unanimidade de votos. Requerimentos: número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, 2010, do vereador Antônio Adir de Lara; número 6, 2010, do vereador Anjo Américo Branco Chimim; número 7, número 8, número 9, número 10, número 11, número 12, 2010, do vereador Adelir Castilho Maldani; número 13, número 14, número 15, 2010, do vereador João de Val Aramone; moção número 1, 2010, do vereador Aguinaldo Bujanski de Jesus; moção de aplauso ao senhor Miguel Bertão pela parceria entre ele e a comunidade de Bom Retiro, quando o mesmo cedeu todo o cascalho para a feitura total das estradas da localidade. O senhor presidente deferiu os requerimentos e a moção e anunciou o expediente plenário. Livre a palavra usou o vereador Antônio Adir de Lara, que homenageou o funcionário Maria Carlota Portugal Coste por sua aposentadoria, e as funcionárias Maristela e Carolina, que por determinação do presidente serão responsáveis pela administração da Câmara, parabenizou Pitanga pelos seus 66 anos e elogiou a organização da festa e também a comunidade de Borboleta Baixo pela operação Tapa Buracos. Solicitou em nome dos agricultores e dos alunos que o executivo olhe com carinho as estradas. O vereador Adelir Castilho Maldani sugeriu à Secretaria da Cidade que concentrasse esforços junto à Secretaria do Interior para refazer os bueiros e as estradas. Estradas rural, danificadas pelas chuvas, comentou que este ano teremos maior safra de soja do Brasil. Relatou que o radialista Juscelino Veloso comentou sobre os vereadores que não compareceram à festa, mas o orador ressaltou que a presença dos vereadores é feita em defesa do interesse do povo, nesta casa da qual se orgulha por sempre se fazer presente. O vereador Edilson Vaz parabenizou a festa dos 66 anos de Pitanga e a inauguração do posto de saúde da Pitanguinha em 28 de janeiro. Reclamou do tempo de espera da população para ser atendido pelo secretário de saúde e que o mesmo deixe de hostilizar os funcionários. Comentou ainda que no bairro Santa Lourdes não resolve fazer patrulhamento sem um bom cascalhamento. A vereadora Olga Stosky homenageou Pitanga pelo seu aniversário, parabenizou os organizadores da festa, comentou que esteve afastada dos últimos meses desta casa, mas nunca dos seus eleitores. O vereador Ana Américo Branco Chimim relatou que fez diversos requerimentos no ano que passou, chegando a refazer alguns deles, e à espera de ser atendido. Parabenizou a festa dos 66 anos de Pitanga e ao deputado federal André Vargas, que conseguiu os recursos para a festa e outras obras. Teceu comentários da reunião da Mocento e das dificuldades da região central em angariar recursos, comentou que no dia 29 de janeiro foi realizada a eleição da Aversentos, sendo o vitorioso o prefeito Cláudio Leal. Fez comentários sobre a licitação do transporte escolar e da condição em que se encontram as estradas rurais. O vereador Aguinaldo Bujanque de Jesus elogiou a festa do 66º aniversário de Pitanga e agradeceu ao deputado federal André Vargas e ao deputado estadual Artagão pelas verbas que trouxeram ao município. Teceu comentários do cascalhamento realizado em várias comunidades e das dificuldades na construção dos silos nesta época de safra. Aparteado pelo vereador Adir, que comentou que a silagem do milho tem data certa para ser feita. O orador comentou sua iniciativa em conceder a moção de aplauso para o senhor Miguel Bertão pelo envolvimento em prol da comunidade, teceu comentário da prefeita Zampier. Mas suas decisões e atitudes, ninguém mais fazendo uso da palavra, o senhor presidente anunciou a ordem do dia. Votação única de moção de aplauso 1/2010 do vereador Aguinaldo Bujanque de Jesus. Aprovado por unanimidade de votos, nada mais constando, passou-se para o expediente de explicações pessoais. Fizeram uso da palavra o vereador Aguinaldo Bujanque de Jesus, Antônio Adir de Lara, Ângelo Américo Branco Chemin, que discutiram assuntos debatidos na sessão, nada mais havendo. O senhor presidente encerrou a sessão às 21 horas e 9 minutos, a qual se encontra gravada nos arquivos desta casa, da qual foi lavrada, apresenta a ata, convocando outra sessão para dia e horas eventuais. Passo da liberdade em 2 de fevereiro de 2010. João de Valarão, presidente. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Matéria do Legislativo. Projeto de Resolução número 1/2010, de autoria da mesa diretora. Altera a Resolução número 4950/2009 das outras providências. Requerimentos. Número 16/2010, do vereador Adelir Castilho Maldani, requerendo o envio ofício ao Executivo Municipal, solicitando que seja refeito um bueiro na altura das famílias Crevelin e Mironco e dos Albinos, na localidade da Serra da Palmeira. Número 17/2010, do vereador Aog Stoski, requerendo envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando patrulhamento com urgência na estrada Barra do Espírito Santo, Bom Jesus, até a divisa Santa Maria do Oeste, bem como cascalhamento nos pontos críticos devido ao transporte escolar e de leite. Número 18/2010, da vereadora Olga Stoski, requerendo envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando reforma na ponte sobre o Rio Batista, tendo como referência a propriedade de Augusto Jasco, Teófilo Mono, Basílio e Eugênio Mão. Número 19/2010, da vereadora Olga Stoski, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando patrulhamento na localidade de Arroio Grande, São Sebastião, ligando até a comunidade de São João e cascalhamento nos pontos críticos da localidade. Correspondências recebidas do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recursos financeiros para o município através do Programa Pagamento do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde 12/2009, Municipal UFFR, no valor de R$ 6.111,56. Do Ministério da Saúde, comunicado informando a liberação de recursos financeiros para município através do Programa Pagamento de Saúde Bucal 12/2009, Municipal UFR, no valor de R$ 17.200. Do Ministério da Saúde, comunicado informando a liberação de recursos financeiros para o município através do Programa Pagamento de Compensação de Especificidade Regionais 12/2009, Municipal UFR-PR, no valor de R$ 2.181,74. Do Ministério da Educação, comunicado CN152673/2009, informando a liberação de recursos financeiros para o município para garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, diversos programas. Programa Valor, 008, R$ 38.203,14. 008, R$ 38.049,73. Fundamental, R$ 13.543,20. PNATE, R$ 24.356,26. Damocento, ofício número 005/2010, informando sobre a liberação de verba para a construção do Centro Estadual de Educação Profissional de Pitanga. Da Promotoria de Justiça, ofício circular número 01/2010, comunicando que nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2010, a partir das 8:30, as promotorias de justiça da comarca estarão sob correição ordinária. Palavra. Defiro os requerimentos apresentados na data de hoje. Coloco em discussão e votação a entrada da pauta de hoje do projeto de lei número 1/2010, que altera a lei municipal número 1381/2007, de 29 de agosto de 2007, e dá outras providências. Em discussão. Esse é o regime de urgência. O regime de urgência. Inclusão na pauta. Regime e inclusão na pauta. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, e se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Paralisa a sessão por 10 minutos para que as comissões emitam parecer no projeto de lei número 1/2009 e no projeto da resolução número 1/2010. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai Um velho calção de banho, um dia pra lá de dia, um mar que não tem tamanho, e um arco-íris no ar. Depois na praça caí, senti preguiça no corpo e numa estrela de crime. Bebendo uma água de coco é bom, mas não a tarde da rua, ao sol que a vida pula. Ouvindo o mar da rua, fala que a vida pula. Passando uma tarde da rua, ao sol que a vida pula. Ouvindo o mar da rua, fala de amor e da rua. E com um olhar esquecido, no encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo, até a toda gorda é bom. Passando uma tarde da rua, ao sol que a vida pula. Ouvindo o mar da rua, falar que a vida pula. Passando uma tarde da rua, ao sol que a vida pula. Reabra a sessão, encaminho os projetos para a ordem do dia. Passamos para o expediente do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedido, senhor. Senhor presidente, vereadores, amigos aqui presentes. Hoje até nós estamos bastante tristes, né? Por algumas coisas que aconteceram aqui no nosso município, na nossa cidade. Podemos dizer até município, porque houve um acidente também lá em Limeira que levou duas pessoas aqui de Pitanga. Mas a família Pitten, acredito que o vereador Carijó vai solicitar até uma moção de pesar para a família. E eu queria até, já falando em acidentes, nós até alguns dias atrás tivemos uma reunião com o secretário de administração, o qual fez um contato com uma firma lá de Consultransit, que seria uma firma para fazer um levantamento de sinalização na nossa cidade. Houve alguns dias atrás alguns comentários que o porquê deste aumento de acidentes. Qual a razão? Qual o motivo que está fazendo com que 2, 3 acidentes aconteçam por dia aqui no, na área urbana? Na área rural também. Eu acredito que o grande número de veículos aqui no nosso município, mais veículos dos municípios vizinhos, o qual vem aqui no perímetro urbano, fazendo com que aconteçam vários acidentes. Agora existem algumas indagações, algumas insinuações, que até poderia ser por causa das carteiras que estão sendo feitas ou adquiridas aqui no nosso município. Eu acredito que é simples. Nós temos a Polícia Militar, nós temos vários setores que fazem essa parte, que fiscalizam. Até inclusive, eu acho que é uma coisa normal, todo mundo já sabe que a Siletran aqui de Pitanga, por vários dias, acredito que voltarão, estiveram investigando possíveis transferências de processos de Campo Mourão para Pitanga. Não seria nem um, nem dois, nem três, uma certa quantia. Agora, a COIA, algumas pessoas até não souberam falar no rádio qual é o nome certo desse setor do DETRAN que faz essas investigações, mas é a COIA. São 3 ou 4 investigadores que fazem levantamento de todo o DETRAN, de todas as autoescolas, de todos os despachantes, inclusive autoplacas, e também os postos que fazem parte do DETRAN. E acredito que daqui a alguns dias, nós teremos o resultado. o resultado dessa investigação. E se é que tem, se é que acontece alguma coisa, ou está acontecendo alguma coisa, nada mais justo que fazer justiça. Agora, eu acho que é um pouco, assim, meio maldoso as pessoas usarem, pessoas que fizeram as carteiras, deixarem em dúvida essas pessoas. Nossos filhos, posso dizer nossos filhos, que são filhos de Pitanga, são filhos da região central, que hoje pode ter até certo, uma certa dúvida até. Será que fizeram certo? Será que teve alguém que corrompeu ou foi corrompido? Pelo menos o que foi a impressão que deu é que existe maracutaia. Daqui a alguns dias, nós veremos quem que fez a maracutaia. Eu não podia deixar de comentar o que aconteceu esse final de semana. Eu acredito que mais pessoas foram lá no alto da colina. Teve um evento bonito, muito bonito. Motocross. Agora não sei se alguns seus vereadores tiveram, ou as pessoas tiveram lá, tiveram o prazer, ou melhor, o desprazer de chegar lá e ver o que, que fizeram com o Alto da Colina, com o estádio Alto da Colina. É bonito, realmente é bonito. Mas nós temos uma pista de motocross ao lado do Guarani. E eu queria até pedir para os vereadores, porque eu, pedindo permissão até para o presidente, para que seja feito um pedido de informação. Quanto foi gasto para fazer aquela pista? Quanto se arrecadou naquele evento? Quem que foi beneficiado? Quem vai ser beneficiado? E quanto vai ser gasto para recuperar o estádio Alto da Colina? É uma judiação. É uma judiação que foi feito lá no Alto da Colina. Porque é fechado em volta. Porque pode ser cobrado. Sinceridade, viu? As pessoas que foram lá e que viram, eu acho que na hora da festa, todo mundo viu o espetáculo. Mas o resultado, eu acho que vai sobrar para o município. Porque foi um... Olha, aí eu soube que vai ter mais uma no final de semana, ou mais dois, que tem até mais três, para tentar recuperar o que foi gasto. Mas eu quero já deixar registrado, que seja feito, até vou fazer esse pedido, na sequência, para nós ter conhecimento. Porque, pelo que eu soube, não foi fácil de recuperar o estádio. Está aqui o presidente. O presidente Pitangão, que quantos esforços para participar, para fazer com que o Pitanga, que Pitanga seja reconhecido. E hoje nós temos o estádio daquela maneira. Mas falando em festa também, eu, claro que não posso deixar de falar do Carnaval de Pitanga. Já por muitos anos nós estamos participando. Às vezes com alegria, às vezes perdendo, mas a gente está participando. Porque de certa forma traz benefícios para o nosso município. Afinal de contas, esse carnaval de salão é considerado o melhor do Paraná. Mais de 8 blocos vai participar. E até já agradecendo até o reconhecimento até do prefeito, o qual chamou os blocos, eu não participei, mas chamou os diretores, os representantes de cada bloco, e até deu uma ajuda, não sei qual foi a ajuda, R$300 para cada bloco, para ajudar na fantasia. Eu acho que isso até é um reconhecimento, eu acho que merecia muito mais que os blocos, de certa forma, não precisavam pagar para o Guarani, não precisavam pagar a entrada. Porque pelo menos que a gente vê nos outros municípios ou grandes cidades, os blocos, pelo gasto que têm, eles têm um certo privilégio. Mas o carnaval aqui ainda, aqui em Ipitanga, continua sendo um dos melhores carnavais. Nós tivemos uma reunião esses dias atrás, até houve uma polêmica que eu acho que não teria necessidade nenhuma daquela polêmica, de uma linha lá no Vorá. Seria um ônibus e queriam que fosse duas Kombi. Aí eu me propus até a fazer parte da medição, no qual o prefeito, na reunião, onde estava o presidente, o vereador Carijó, o vereador Ardir, que não se encontra, está viajando, e eu. Estivemos nessa reunião, o qual foi decidido, e claro que o edital já estava, que seria ônibus, não seria mais a Kombi, ou as duas Kombis, e foi decidido que ficaria daquela maneira. Mas fosse feita nova medição da linha. A princípio seria 158 quilômetros dia, e teria uma diferença de 20 quilômetros dia. Fizemos a medição, deu 155 quilômetros dia. Então, a diferença foi de 3 quilômetros, só para esclarecer. Agora, depois que seja feita a estrada, porque não tem condição de fazer 1 quilômetro, e aí tem uma aluna, Andréia, que ela anda 1 quilômetro a pé. Por andar a pé não é o problema, 1 quilômetro. Mas ela da parte da noite. E a parte da noite, no interior, ela sozinha, 1 quilômetro a pé, até o Cristiano, que ela é da educação, achou por certo até aumentar esse 1 quilômetro, que aumentaria em 4 quilômetros. Um para ir buscar, um para voltar, um para levar e um para voltar embora. Isso aumentaria mais 4 quilômetros, 155. Com 4 seria 159. Anteriormente era 158. Então, na verdade, aumentou 1 quilômetro ainda a linha. Ou vai aumentar a partir do momento que seja arrumada ou até melhorada aquela estrada. O qual o prefeito até nos comunicou que seria feito no final de semana uma ligeira passagem na estrada da Barra Bonita, qual foi feito. Infelizmente choveu. Acredito que infelizmente também deve ter estragado, porque a chuva foi forte. Mas a intenção valeu. O pedido foi feito. E foi tentado resolver. Lá no Vorá, ainda precisa. No Vorá não chegou a máquina. Foi só até na Barra Bonita. Mas uma coisa até nessa licitação, qual o líder do governo pode até dizer, ou pode até esclarecer, ou até não sei se tem conhecimento mais a fundo. Porque eu achei uma coisa estranha. Quero antes até parabenizar a cooperativa que ganhou, o qual nós soubemos até pela palavra do prefeito, lá nessa reunião, que teria mais uma firma de Campo do Mourão participando nessa licitação. Mas deu vazia, ou vazia não, só deu a cooperativa. Bom, sinceridade que eu acho que foi ótimo. Só que eu não entendi uma parte desse edital. Quando que lote da Barra Bonita, uma linha São João da Colina. Lote do Cantu, uma ou duas linhas de outro setor, de outros lotes. Enquanto que, eu falo isso porque eu participei da licitação passada, tive conhecimento, enquanto nós fomos medir todas as linhas, eu, o secretário de administração, o Glauber Rocha, o Juraci e o Borges lá da educação. O lote seria inteiro da região, não com linhas infiltradas no lote. Não sei qual foi a intenção, até quero entrar em contato com a secretária e saber o porquê. Não tenho também o lote, essa, até nós estivemos perguntando para o líder do governo, conversando até, que nós não tivemos conhecimento, tivemos em mão este edital. Acredito que ele venha, possa ser solicitado, ele será entregue na Câmara. E daí nós podemos esclarecer o que realmente, por que realmente aconteceu isso. Eu queria aumentar um pouquinho só essa fala, presidente, até pedir permissão, porque eu acho que todos os vereadores receberam, e não estou defendendo, não estou aqui falando se é verdade ou não é, ou se é, mas o que aconteceu, o que realmente aconteceu, inclusive todos os vereadores acho que receberam, inclusive o líder do governo, o qual na sessão passada disse que achava inútil a administração do prefeito Valentim na Amocentro. Aí chegou um ofício, número 15/2010, da Secretaria do Estado de Educação, Superintendência da Educação, Departamento de Educação e Trabalho, o qual esse comunicado, essa correspondência, foi para todas as câmaras da região da Amocentro, dando até uma explicação, até um certo esclarecimento para quem não tem conhecimento do que a Amocentro, ou até a presidência da Amocentro, participou nessa liberação. Convênio já está firmado com a verba garantida para cada unidade, no valor de R$ 6.087.613,17, para a execução da construção de aproximadamente 5.500 metros quadrados nas áreas doadas pelo município. Desta forma, a SED, como proponente e responsável pelo convênio firmado com o MEC-FNDE, vem tornar pública as ações do Programa Brasil Profissionalizado a serem executados no município de Pitanga. Aproveitando o ensejo para agradecer o apoio dessa associação, a Amocentro, colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Ansiosamente, Sandra Regina de Oliveira Garcia, chefe do Departamento de Educação e Trabalho. Isso foi para o senhor Valentim Darcy, presidente da associação da Amocentro. Então, mais até foi pedido do prefeito Darcy, Valentim Darcy, que comunicasse, porque ele teve conhecimento, o vereador Aguinaldo, e ele vai trazer mais até explicações desse tempo que ele participou, permaneceu juntamente com alguns prefeitos na Amocentro. Obrigado, presidente. Está livre o uso da palavra. Essa palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, funcionários públicos, sempre presentes, a Lucia, o esposo, tia Chica, a Sueli, a Gotelvino, o Zé, o rapaz lá da Pitanguinha, o Haroldo, vereador Batatinha, Pedro Castellari, Montenegro, chefe do gabinete Geninho, o Antônio, a Marli, a Marlena, não sei qual que é a Marlena sempre passa confusão, né? Isso é frequente, isso aí. Mas eu, usando até as palavras do vereador Orlando Valec, né? Hoje realmente eu não ia falar, mas diante das palavras proferidas pelo MECO aqui, né? Temos que conversar, né, MECO? Mas dizer ao vereador MECO, realmente que eu fiz a leitura agora desse instrumento que veio da chefe do Departamento de Educação e Trabalho, valores extras, convênio será firmado com verba garantida para cada unidade no valor de R$ 6.087. Eu tenho conhecimento do trabalho deste projeto e o conhecimento desse projeto me dá certeza e garantia de chegar a dizer aqui que A liberação desses recursos aqui deve ser creditada quase que na integralidade ao chefe dos poderes executivos. E no caso de Pitanga, especialmente pelo trabalho de representantes na Assembleia Legislativa. E eu vejo realmente que foi escasso o trabalho demonstrado agora aqui. Você veja, foram todo esse mandato e nós só temos este objeto aqui, e que eu volto a falar aqui, se deve muito mais, mas muito mais ao trabalho do prefeito, do deputado. Tanto é que ele é omisso em um monte de coisas aqui, esse projeto aqui. Eu já, de cara, já estou falando, Eugeninho, realmente eu quero todos os esclarecimentos, eu sei do trabalho que foi atrás disso aqui, sei que se não fosse o envolvimento de deputados, nós não teríamos essa liberação, portanto, esse crédito realmente dessa liberação, de forma alguma, eu vou entender que é do Valentim. Volto a frisar, me tragam aqui realmente mais demonstrações. Nós tivemos aqui só isso aqui, e para mim isso aqui não foi um trabalho afinco. Eu já ouvi discurso dele, inclusive na chácara do Zampier, que estou trazendo isso, que fez a numeração de vasos. Parte, vereador. Fique à vontade. Eu nem um minuto eu disse que foi trabalho somente do prefeito Valentim. Já vou explicar. Agora o senhor está certo quando o senhor disse que é dos prefeitos. Amocentro são todos os prefeitos. No caso desse Pitanga, trabalho foi feito para Pitanga, mas é pela Amocentro. Ah. Inclui até o prefeito de Pitanga. Inclui não. Esse recurso que vem para Pitanga, eu digo assim que 80% é do prefeito e do deputado. Não tenha dúvidas aqui. Vereador, não viria, não viria. Desculpa, vereador, mas olha, existe Amocentro. É óbvio que você... É claro eu não estou. É claro, eu pedi uma parte. Então, é claro que o prefeito Zampier foi um dos que fundou Amocentro em Pitanga. Mas ele não é dono da Amocentro. Hoje existe. Até, inclusive, aqui, essa correspondência foi mandada pelo presidente atual, que é o prefeito de Santa Maria do Oeste, o Cláudio Léo. E nem eu falei que ele é dono da Amocentro. Eu não falei que ele é dono da Amocentro. De forma alguma, eu só acho que a Amocentro realmente tem desempenhado um papel. É óbvio que, Vossa Excelência, de forma alguma vou discordar da defesa da Amocentro. Aliás, é o seu grupo que elegeu o Valentim, o grupo que faz parte, que é o PMDB, que elegeu o Valentim e tem que defender mesmo. Talvez no lugar até estaria fazendo o mesmo, mas eu gostaria que Vossa Excelência trouxesse aqui de forma clara recursos que foram realmente fruto do trabalho do presidente da Amocentro, da sua diretoria. Desculpa, porque esse aqui desculpa, eu vou demonstrar. Mas o meu grupo, eu só posso explicar o que quer dizer o meu grupo? O grupo do PMDB. Nós sabemos que o Valentim, para entrar lá, teve o trabalho afinco do PMDB, do deputado Alexandre Cura, ou estou mentindo aqui? Pois é, mas isso o senhor veja bem, todos trabalharam. E como foi trabalhado na presidência, na Câmara, como são trabalhados os deputados? Não estou falando que tem nada errado, não falei que absolutamente tem nada errado nisso. Não tem nada de errado, não estou falando que há erro aí na... Trabalharam, elegeram, parabéns, tiveram voto, e é dessa forma que se elege. Agora, a Amocentro, assim como a Aversentro, da qual nós fazemos parte, nós vereadores, realmente, principalmente eu coloco aqui a Amocentro, que representa o Poder Executivo e a força do Poder Executivo no que se diz respeito à execução de obras, busca de projeto, ela não se compara à Aversentro, que realmente não tem essas funções. Seria mais a questão de cobrança, de auxílio junto aos poderes executivos para realmente tentar aí demonstrar aí um pouco mais de força na busca dessas metas. Mas a Amocentro realmente, eu tenho pensado e refletido realmente de algumas associações que se cria e que realmente tem no seu estatuto realmente como objeto o desenvolvimento da região central, no caso a Amocentro aqui, mas que nós não vemos muita coisa. A gente vê muitas reuniões, mas muitas reuniões mesmo, muitas discussões, muitos churrascos, etc. Mas a gente não vê algo assim diferenciado. Eu vou citar um exemplo de algumas associações, não só dentro do Paraná, mas em outros estados, e que a gente realmente viu, porque isso aqui a gente sabe. Cada prefeito está indo buscar isso aqui. A gente sabe, se cada prefeito não tiver o seu deputado, que lute para que essa obra venha aqui, o Valentim, lá de Manuel Ribas, não vai pedir para o Pitanga. O Valentim vai brigar para que vá tudo para Manuel Ribas, é claro. Não adianta o Zantier, por exemplo, ficar aqui esperando, ou o seu Juca, lá do Boaventura, ou qualquer outro prefeito, ficar esperando que a Amocentro, que o presidente vá se empenhar para que venha só ele, de forma alguma, se ele não tiver o deputado dele. Ele não correr, não preparar o terreno, não vem mesmo. E essa obra aqui, Vossa Excelência pode se inteirar que eu não estou aqui, não estou aqui me equivocando, não. Eu até conheço isso aqui, pode... Só mais uma partinha. Vereador, o senhor diz que, então, a Amocentro não faz parte, ou melhor, não é um trabalho da Amocentro, que é dos prefeitos com os deputados federais, não. Estaduais. Deixa eu resumir, Vossa Excelência. Esses recursos que estão vindo aqui... Eu digo esse aqui, 6 milhões. Isso aqui, que são muito mais creditados ao trabalho individual dos interessados, daqueles que realmente querem, e de seus deputados. É isso, Vossa Excelência, pode ter certeza. Mas é uma associação, vereador. Eu não estou entendendo. Olha, se for assim, tudo que está vindo aqui para Pitanga vai ser da Amocentro, vão digitar. E vão colocar. Não. Mas ele não disse tudo isso que está vindo para Pitanga. Não, ele só colocou isso aqui porque é a única coisa que possivelmente ele pôde se apegar. De repente fez algum oficiozinho e mandou para lá. É bem possível. Até porque não tem anexado documento nenhum da Amocentro feito. Seria bom até juntar. Só para concluir, vereador, é natural que se fosse, vamos supor, do Valentim para o Valentim, não viria para Pitanga. Iria para Manuel Ribas. Mas como é a associação que é a Amocentro, aí foi escolhido Pitanga. Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer na próxima sessão e daí nós conversamos sobre isso e eu vou mostrar para Vossa Excelência que realmente, agora, passou-se um ano, será que é só isso que ele buscou? Porque ele teve a questão de elaborar um instrumento para mandar aqui para a Câmara, está assinado aqui pelo... Inclusive, pelo Cláudio, que assumiu agora, né? Então, ele é um mandato novo, então não estou me referindo ao Cláudio, é ao Valentim. Foi esse esclarecimento que o atual presidente mandou aqui e que, possivelmente, se tivessem outras coisas, teria mandado nesse ofício. Eu não acredito que iria se resumir somente neste ponto, se há outros objetivos que foram alcançados pelo Amocentro. Eu não vejo dessa forma. Agora, independente, e até acredito que possivelmente tenham conversado, o presidente tem até discutido lá, mas que eu acho que o empenho e o trabalho é muito pequeno pelo que representa o centro. Eu não estou aqui criticando o Valentim de forma alguma. E se de repente alguém sendo criticado, de repente é todos os prefeitos, porque acho que a união e a finalidade para que o Mocento foi criado é muito maior que isso, né? O que eu quero que Vossa Excelência me cite aí nos últimos anos, e gostaria que Vossa Excelência, possivelmente, se teve alguma coisa, me lembre alguma coisa de importante que o Mocento fez pela região central, lembra aqui, me coloque que realmente, se Vossa Excelência lembra de algo grande que aconteceu aqui na nossa região central, não só Pitanga. Só para concluir. Nós não lembramos, porque não tem. O senhor diz que, agora o senhor falou, que o senhor não está aqui, o senhor não está criticando o prefeito Valentim. Na totalidade. Mas o senhor falou que ele não teve iniciativa, administração inútil. É uma crítica. Não, eu falei e confirmo que... Estou escondendo, sim. Por que que eu vou? O que eu falei está falado e acabou. Não retiro o que eu falei. É que o senhor disse agora que não está criticando. Não. As críticas eu fiz na sessão passada. Essa está aí e não retiro. Agora, o que eu estou falando aqui, que mais uma vez veio comprovar que o empenho foi muito pouco, porque mandaram para essa casa aqui quase nada. Quase nada. Defendeu o indefensável é muito difícil. Agora, eu queria ver o que acontece nessas outras Amocentros. Vou citar o exemplo que eu ia falar aqui. Numa determinada Amocentro, eu não vou citar o nome delas, o que que eles fizeram? Há uma dificuldade muito grande no interior, não só aqui em Pitanga, mas em todos os municípios do interior de Pitanga, com relação às estradas, transporte de alunos e o transporte do leite. Se reuniram esses prefeitos, foram junto a um deputado, que inclusive teve uma quantidade considerável de voto aqui, não é nem o segundo, acho que nem o terceiro mais votado em Pitanga, foram nele, conseguiram um recurso aí de aproximadamente 1 milhão. Os municípios integrantes desta associação, se reuniram, estão montando uma patrulha, ou já montaram, não tive mais notícias, uma patrulha de não sei quantas motos, reveladora, a pau, o seguinte. E essa associação, essa patrulha, ficou definido que vai ficar 30 dias no município, e é grande, então ela tem condição de chegar lá e fazer um trabalho considerável. 30 dias lá, ou 10, ou 15, não sei, já, mais 15 aqui. Esse é um trabalho realmente diferenciado, porque a gente sabe que esses pedidos aqui é muito simples fazer. Se você for em Brasília, se você for em Curitiba, você vai ver lá quanto há de recursos que são disponibilizados e que os municípios não fazem o projeto e não buscam. Tem aos montes, se você for ver aqui no executivo aqui de Pitanga, eu acho, o Geninho está aí, talvez não me minta, mas deve ter mais de 50 projetos que o Zampieri encaminhou a Brasília e ao estado do Paraná, e que quase 20 milhões já estão aprovados e alguns deles já têm autorização para a feitura da licitação, estão lá. Então, de repente, é muito fácil. Agora a gente não vê o Mocentro buscar, junto aos prefeitos, colocar à disposição deles estes projetos, usar a Mocentro, usar a estrutura que ela tem, para, de repente, auxiliar os próprios executivos na feitura desses projetos. Nós não temos, na verdade, dentro da Mocentro, um corpo técnico sequer que faça isso. Ou seja, cada município está correndo com as suas próprias pernas, enquanto o órgão principal, que o órgão realmente tem uma finalidade imensa frente aos executivos, não faz esse papel. Quando que eu vi o Valentim, por exemplo, aqui já estamos falando no mandato passado, chegar e expor algo diferente, chegar e afirmar para os prefeitos, para os vereadores, para a sociedade, ó, nós estamos com uma pessoa em Brasília correndo atrás dos projetos, buscando o que há disponível. Nós temos aqui, através da ajuda, sim, dos municípios, que é a União dos Municípios, um corpo técnico para elaborar para estes municípios os projetos. Porque muitas vezes a gente sabe, principalmente os municípios pequenos, e eu cito aqui Mato Rico, Boa Ventura, Nova Tembas, não tem, às vezes, um corpo técnico para elaborar esses projetos, que realmente são projetos, às vezes, complexos, e que realmente prescindem de pessoas que possam realmente fazer. Não há isso. Eu mandar o ofício para lá é muito simples. Eu tenho certeza, o prefeito passado, o atual prefeito, manda aos montes para lá. Mas sabe que se não chegar lá e não tiver o projeto do executivo bem feito, não tiver alguém forte lá dentro, realmente para fazer com que se torne viável, isso não acontece. É isso que eu digo, Meco. E essas críticas, na verdade, até porque eu não tenho nenhum vínculo com o Valentim, o Valentim não tem vínculo com o Pitanga, eu não tenho nenhuma razão para estar fazendo críticas aqui que fossem politiqueiras. É uma crítica realmente para realmente despertar a Mocentro. E quando o Zampieri briga lá dentro da Mocentro e bate o pé, e às vezes usa até palavras que realmente não deveriam ser usadas no momento, é por essa razão. Porque inclusive foi no mandato dele que se criou essa Mocentro e a finalidade dela foi muito bem esclarecida. E a gente não vê, eu volto a frisar aqui. E pergunto para qualquer cidadão pitanguense aqui, se realmente ele vê a Mocentro como uma entidade que realmente tem trazido benefícios para Pitanga, para a região central. Pelo contrário, nós tivemos até leilão de parte da Mocentro uns tempos atrás, ou discussão judicial, quase perdemos parte da Mocentro. Então, realmente, é uma situação triste essa questão. Peço a palavra. Sim. Se nós quase perdemos parte da Mocentro, foi por presidente passado que deixou por merecer. E a crítica até, Mocentro, inclusive... pessoas, prefeitos no passado que eu até por conversa, até quando o senhor criticou, se fosse para nós criticarmos realmente o Valentim, como o senhor disse, uma administração inútil, mas teve administrações passadas que tiveram problemas sérios e outras administrações tiveram mais problema em pagar o que ficou para trás. A Mocentro há muito tempo a Mocentro aumenta. E hoje nós podemos dizer que a Mocentro está até respeitada, até voltou a ser uma Mocentro. Não, eu digo assim na parte de dívida. Para você ter uma ideia, né, quando a Mocentro, eu tive a oportunidade de dar uma estudada na questão da Mocentro, como eram alguns atos, para você ter uma ideia, quando no governo do Estado, era o governo, acho que Lerner, e eu não lembro que órgão que tinha, eu não lembro se era o Paraná Cidade, talvez o Carijó me ajude, acho que era o Paraná Cidade, né? Naquela época, e depois transformou no CEDU, né? O Paraná Cidade, quando tinha um recurso disponibilizado, precisava da participação da Mocentro, precisava, eu não lembro que instrumento da Mocentro. Então a Mocentro tinha um trabalho muito efetivo, muito eficaz nessa questão, e realmente aí sim era respeitado. Eu pergunto a Vossa Excelência, a Mocentro hoje? Eu pergunto se realmente ela tem todo esse respeito, principalmente se você for ver da sociedade, que eu acho que por respeito tem que partir principalmente do povo, da população. Se eu estiver enganado aqui, me corrija, e se for demonstrado, peço desculpa, que sem dúvida. Eu peço mais uma vez a palavra. Então, eu acho que eu vou né, pedir até permissão para o senhor e vou solicitar para que alguém da Amocentro, por mais que não agora tem seja o Cláudio, agora o presidente, que ele não, quase que não até tem, mas, interessante, mas é interessante porque o Cláudio foi secretário da Amocentro. Então ele já participou, ele já trabalhou lá dentro e hoje sendo presidente, eu acho que nada mais justo até que ele esclareça muitas, muitas preocupações ou até indagações de vereadores não tem problema. Ou de prefeitos que já passaram pela Amocentro. Eu acho que essa discussão é ótima. Eu acho que deveria ser feito num dia, inclusive, que não tivesse sessão da Câmara, para que todas as pessoas pudessem participar aqui e que o senhor presidente ficasse livre para as pessoas formular as perguntas também. Que não ficasse só nos vereadores aqui, eu acho que a população é a principal interessada nessa questão aqui. Eu me coloco inteiramente favorável ao vereador Meco, se precisar da minha assinatura para fazer esse pedido, para que venha algo, alguém da Amocentro, e que venha também parte da direção anterior, o presidente também aqui, mas venha com documentos e realmente com algo objetivo aqui. Não tenha dúvida. Acho que é só isso, senhor presidente. Eu agradeço a oportunidade, peço desculpa pelo excesso do prazo, do tempo aqui, mas... Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora Olga, vereadora que representa a mulher pitanguense nessa casa, saudar e saudar a todos eles que estão aqui presentes, funcionários municipais, ex-vereador dessa casa, Batatinha, Juninho, chefe de gabinete, suplentes de vereadores, funcionários municipais, a imprensa, se não está aqui presente, mas através da internet, esse contato, devem estar em contato, acompanhando os trabalhos que estão acontecendo nessa casa. Quero saudar também os funcionários municipais, da Câmara de Pitanga. Realmente, o vereador Meco, como comentou no início, eu quero solicitar ao presidente dessa casa que seja enviado um ofício de pesar pelo passamento do senhor Valdemar Pita, que é irmão do ex-vereador, foi vereador dessa casa na legislatura passada, Jorge Pita, pelo passamento que aconteceu ontem, o sepultamento ocorreu hoje à tarde, uma pessoa muito bem querida na cidade, como toda a família Pita, tradicional nessa cidade. Como a gente fala quando acontece, mas pessoas que sempre trabalharam, só procuraram fazer o bem, e se deram bem com a sociedade, não se viu que tiveram qualquer desavença com as outras pessoas. Então, uma pessoa jovem ainda, que fosse enviado esse ofício de pesar à família, a viúva Ana Sidineia, passando aos familiares, né? Também a família Gigoski Males, também um acidente que ocorreu aqui no interior do nosso município, lamentável também a forma que aconteceu, mas é fatalidades da vida que acontece. Então também gostaria, senhor presidente, também fosse enviado um ofício especial nessa casa. Será atendido o pedido do senhor. Obrigado, senhor presidente. Realmente, tivemos uma reunião no interior e chegamos lá, o prefeito estava já fazendo uso da palavra, esclarecendo aos moradores do Vorá de Cima. E o vereador Meco já citou, eu, vereador Meco, vereador presidente da casa, vereador Adir, fizemos presente. Aí surge, em reunião surgem discussões. Em reunião, às vezes se troca ideias. E eu que sou meio inquieto, às vezes, gosto de emitir minha opinião. E como foi falado em cooperativa, a reunião lá era justamente, envolvia a cooperativa de transportadores de alunos do nosso município. Eu estou contente que eles que ganharam agora para continuar transportando. Eu já sabia de antemão que ia acontecer isso. Eu digo por quê? Que não vai vir uma firma de fora disputar isso. Eles não conhecem, não sabem. Isso que é evidente que ia ser. E é bom porque tudo é nosso povo, nosso. E umas horas, o prefeito perdeu, o meio perdeu a cancha. Disse que era para mim não cantar em galo lá, que lá era o terreiro, era dele. Eu sou vereador do município e ele é prefeito do município. Realmente, quem manda mais no município é o prefeito, mas o vereador atua como vereador. Como legisladores, somos nós a casa. Mas depois ficou tudo bem. Eu tive que rir porque cantar de galo lá no buraco de cima. Eu vi eles que tinha de ir lá cantar de galo, mas não foi na reunião lá, não sei. Estranhei também porque queriam tirar o rapaz que transporta com ônibus lá, que é o Joel. Daí se falaram, foi ridículo até. Daí já estavam falando que estava sendo uma licitação que podia mudar, ganhasse, não sabia quem ganhasse. Se viesse uma empresa de fora, estava escrito que se ganhasse. Mas então por que foram tirar o transportador se já estava sendo uma licitação? Me explique. Para mim não me convence. Não me convence. Arrumaram um barulho com a comunidade de graça. Eu resumo. É mais decisão política do que outra coisa. Eu até em um colocar esse jovem lá, o rapaz lá, o Bastião, né, se não me engano o nome, Bastião, Sebastião, mas iam tirar o ônibus por como? Mas daí pedir a licitação, já tinha algo de fora. Quer dizer, ó, cumprimos o compromisso com a promessa de campanha, você já está fora de novo. Estamos até lobeando o coitado do rapaz lá. Só que a comunidade, às vezes, não consegue discernir essas jogadas. Não conseguiram, às vezes, discernir o que estava acontecendo. Mas tudo bem, ganhou, vai continuar. Foi uma unanimidade, os que estavam presentes, os que votaram a favor que os ônibus do Vé lá ficassem transportando os alunos. Está indo bem, deixa que vá. Agora, essa discussão que teve aqui agora, eu também eu gosto, acho que essa discussão tudo é bom. Você sempre vai esclarecer coisas e clarear as coisas. Porque eu entendo o Amocentro. Tem Amocentro, tem Avercentro. Amocentro, ela atua, no meu entendimento, às vezes em conjunto. Certas coisas ela atua em conjunto. Talvez, de repente, uma busca do projeto regional, dar uma força junto com o governo. Deve ser por aí. Porque cada município tem a sua individualidade. Tem a sua individualidade. Agora, a Amocentro, aqui foi falado, vou falar, mas eu vou falar aqui de boca cheia. Teve mesmo, Américo. Tem prefeito que entrou lá e dirigiu lá e inteirou a Amocentro. Porque ela tinha, quando o vereador Aguinaldo falou uma coisa que é verdadeiro, também quero dizer que ele estava certo. A Amocentro tinha contratado engenheiro, que o engenheiro, que até ela era morador lá do Turbo, eu conhecia ela e eu não lembro assim mais o nome dela. Tinha funcionários que eram aqui de Tanga, tinha veículo, tinha todo. E teve prefeito aí que conseguiram enterar que teve que penhorar o prédio da Amocentro. E não pagava funcionário. E tem uma porcentagem de projetos que são liberados que vem uma porcentagem para a Amocentro. Aqueles engenheiros que fazem projetos, aquela coisa toda, falou bem certinho, de repente o município pequeno pode pagar o engenheiro, mas daí tem engenheiro lá que de repente pode fazer, eu entendo assim. O Tico, quando foi prefeito e assumiu, foi eleito, ele organizou a Amocentro com o apoio de todos os prefeitos, conseguiu acertar a vida dos funcionários que está, liberar o prédio, e a maioria não sabe. Eles não tinham nem, podiam ter nem conta para receber. Permita uma parte, vereador. Pois, um prazer. Só para falar para você e para o Meco da gravidade do último, que nós sabemos que o cérebro da Amocentro sumiu a palavra lá, que não conseguiram montar. Até a Maristela, me lembro aí, Maristela, como é que é o nome? Que era o Lima, o presidente lá. Ah, o Fora do Luiz Lima. Fórum. Se quer conseguir montar o Fórum de Desenvolvimento, nós não tínhamos lá aquele intermediador, ou seja, o fórum não funcionava. Não, nem isso foi conseguido. Elegeram a prefeita de Nova Tebas, depois a diretora, o presidente lá, mas o intermediador não tinha. Ou seja, não tinha o que fazer. Nem isso foi feito. E o que você falou aqui é bem colocado, acho justo e correto. O que eu estou passando aqui, aquilo pouco que eu conheço, que eu sei como mais ou menos que é. Então vejam bem, realmente, o Fórum de Desenvolvimento. Aí o Zé Pedro estava indicando, parece que era o ex-vereador dessa casa, o vereador Valete, que representasse e tal. Eles, o prefeito tinha aceitado, que o Valentim, até um dia eu vi ele comentando, tinha aceitado. Mas tem que ter uma certa qualificação que eles exigem. Então, não é qualquer cidadão que indica lá e tem uma qualificação que é exigida. Aí, parece que não aceitaram, que não se enquadrou dessa qualificação, que eu não sei direito que tipo de qualificação que é. Mas tinha tantas outras pessoas, me perdoe. Que se fosse o Valete por vontade, tudo, eu acredito que ele teria condição. Agora, o Luiz desenvolveu bem, realmente. Muito bem. E foi na gestão do Tico. E não foi mencionado, mas vamos reconhecer. O Tico conseguiu acertar esse funcionário, que inclusive a filha da presidente, funcionária da casa, a Curubins, a filha da Helena, era uma funcionária lá. Tinha. O prédio estava penhorado na Justiça do Trabalho. A Amocentro não podia ter uma conta, gente, não podia ter uma conta. E quem que foi o prefeito que interou, vocês sabem? Não está muito longe daqui. Então, essas coisas, tem que ter cuidado. Então, o trabalho que o Tico desenvolveu com o presidente da associação, com o apoio dos funcionários, foi bom. Conseguiu arrumar, deixou a casa arrumada, hoje está funcionando. E é esse o sentido da coisa. Por exemplo, esse envolve bem. Então, é o trabalho da Amocentro. A Amocentro tem muito também, eu acho, que o que fazer, assim, que pode fazer para o município, mas essas coisas que eles podem fazer, eu creio que eles vão fazer, estão fazendo e vão fazer. E nós, a Avercentro, se perguntarem para nós, vocês da Avercentro fazem o quê? Nós, eu sempre falei, nós estamos para se unir de apoio aos nossos prefeitos a esses projetos. Eu sei que quando os prefeitos foram a Brasília, o Valentim, né, liderou para os prefeitos da Avercentro e a Brasília, dão força junto com a Associação dos Municípios do Paraná, que é o Fadel, né, que é de Castro, que é o presidente. Então, esse eu entendo assim, que é o trabalho da Amocentro, e nós temos vereadores da Amocentro tendo de dar esse apoio a eles também. João, me permite mais uma parte? Com prazer. Só para deixar bem claro assim, você vê o que é a Amocentro, o que é uma associação. Nós sabemos, cada prefeito tem sua força, até porque por trás deles tem deputados, tem uma série de pessoas que colaboram. Mas a gente sabe que um prefeito, às vezes sozinho, não consegue, de repente, buscar um objetivo para a sua região. Então, você cria uma associação onde todos os prefeitos se unem para trabalharem unidos, para que juntos eles possam lá, além de ter mais força, tem também uma maior representatividade, seja no órgão estadual ou seja a nível federal. É isso que não está sendo feito, não tem essa união. Há muita discussão política lá dentro, na verdade, e falta um pouco de empenho de quem comanda aquilo. Está na hora de bater o pé lá, está na hora de realmente mostrar para esses prefeitos qual é a verdadeira função de um presidente, de uma associação. E deixar, na verdade, com essas mesquinhagens, essa questão política envolvendo, que só estão prejudicando, na verdade, a região central do Paraná. E a Amocentro está sendo esquecida, está morrendo nas suas atividades, não como órgão, mas nas suas funções. Realmente, eu volto a criticar aqui, esse último mandato realmente deixou a desejar, principalmente com a não regularização, na verdade, desse fórum, realmente. Porque, olha, quem trabalhou, quem conheceu, nós tínhamos aqui a Mirna na época, e eu acho que a Luísa, né, que faziam parte desse fórum, e a gente sabia o quanto era importante o trabalho desse fórum, o quanto foi importante o trabalho do rapaz que passou lá, e que realmente passou todo o mandato, e o fórum foi esquecido, e por consequência foi esquecido tudo. Que a vereadora Mirna foi a vereadora que representou a Câmara no fórum. É, eles se representaram bem, a Câmara sempre apoiou, eu tenho como presidente, quando fui presidente, apoiei, sempre dei apoio a eles, em todas as coisas que foi apoiado. Só que eu quero enaltecer aqui, já que levantaram a questão, parabéns ao ex-prefeito Tico pelo trabalho que ele fez dentro dessa AmoCentro. Tanto é que ele foi eleito, que sempre tem uma disputa interna lá dentro. Nós não sabemos, às vezes, mas tem uma disputa interna. Eu fui sabendo uma disputa agora esses dias. O Tico foi eleito. E agora o Zé Pérez se disputou, também não conseguiu, daí foi essas coisas lá, eles têm a disputa deles. E mas eles se acertam. Nós sabemos que assim, é. Não vão deixar o Zé Pérez assumir isso aqui. Não vão deixar. É, ali tem que ir com o espírito de unir, um espírito de humildade, de união, de ouvir, de escutar. Né? Esse que é o espírito do trabalho que seja feito lá. De trabalho, né? Que de trabalho. É isso que eu acho que eu queria colocar, ajudar a esclarecer e agradecer a presença de todos, agradecer a atenção que vocês dispensaram, esse vereador, e agradecer ao senhor presidente pelo espaço. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais quer fazer uso da palavra. Passamos para a ordem do dia. Votação única do projeto de lei número 1/2009, em discussão. Bom, se fosse possível, presidente, fazer a leitura, nem o médico sabe o que é. A questão do pregoeiro lá. Do quê? Do quê? É, criação da função do pregoeiro, que é necessário ter razão das licitações, até porque a gente sabe que quase... É, a ideia, recurso federal, recurso estadual, quase todos eles têm que ser pelo pregão eletrônico ou pregão presencial. Se não tiver o pregoeiro, não há como fazer. E a Câmara precisa desse pregoeiro aqui para a feitura das licitações, até porque essa modalidade de licitação, ela oferece muito maior publicidade do que as outras modalidades. Inverte até a fase da licitação, primeiro abre envelope de preço para depois de habilitação, e hoje na Câmara não pode fazer isso em razão de não termos. Artigo 1º, parágrafo único do artigo 2 da Lei Municipal número 1381/2007, de 29 de agosto de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo único, o imóvel doado reverterá ao patrimônio público do município caso a obra não seja edificada no prazo de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. A contar da data de lavratura da escritura pública, de doação ou haja desvio de finalidade que se destina. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Pitanga, em 1 de fevereiro de 2010. Em discussão. Peço a palavra. Então, se diz. Essa alteração da lei municipal 1381 de 2007 é pelo motivo que nós estamos tendo vários problemas, inclusive até no fórum, pelo fato de as balizas estarem do lado do fórum. A questão das autoescolas. Hoje nós temos a pista de moto, que é lá ao lado do fórum eleitoral. E agora, recentemente, teve inauguração. Não, é esse que está falando. É esse? Nós não estamos falando sobre a resolução? Não, esse é o que foi lido agora, foi o projeto de lei. O projeto de lei do pregoeiro? Do pregoeiro. Esse é aquilo que eu falei, do primeiro. Desculpa. Discussão? Só para checar como funciona ele, até o Fabrício me colocava aqui, se precisa contratar mais alguém, na verdade é usado o servidor da casa, que é nomeado um servidor da casa para exercer essa função. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação, o projeto de resolução número 1/2009. Em discussão. Mestre, se você quiser falar, isso é sobre a questão... Não, isso é a resolução. Quiser fazer... Não, se pode. Se for necessário, fazer não. A leitura, não? Então põe em votação. Põe em votação. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Passamos para as explicações pessoais. Presidente, pela ordem, presidente. Eu só queria solicitar que seja feito, dispensada a segunda votação, para que seja já decidido e já dado andamento nessa resolução, para que ela não seja ficar para outra sessão ainda. Então, coloquei em votação o pedido do vereador Meco. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Passamos para explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, convocando a outra para o dia e hora regimentais. Aprovado.